me apaixono, ainda Índia, posso estar chamando em 1986, otimismo no 095, bom voo. Alô, bom dia, está 3191. Está 3191 na guarda de copo. A line 229, pode prosseguir com o reboque até o Pátio 3, reporte finalizando. Livre o reboque até o Pátio 3, América 229, reporta lá no TAM. TAM 3191, não confia? Autorizado Galeão, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Sambo 1, Leda Doco. Transponder 5160, controle 119.8. Estimativo 340, decola da 10, curva direita, Sambo 1, Doco, Apesulu 44, 560, 198, TAM 3191. 3191, Sambo 1, transição Doco, Sambo 1, Leda Doco. Sambo 1, Leda Doco, TAM 3191. Você já vai ficar essa parte pronta para o feedback acionamento. Chamarinha. O 3191, após o Apesulu 44, conforme plano. Sim. É a rota, Apesulu 44 após, conforme plano de voo, confirme. Após Doco, intercepta a primeira aerovia, Apesulu 44, seguro, Apesulu November 857, Monsu, após direto. Ah, perfeito, Apesulu 44, seguro, Apesulu November 857, Monsu, direto, obrigado. Tango, isso, Lima Eco, frequência livre. Voo 9250, acione identificação, voo direto Duna, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0195. 4.000 pés, Duna 0195, vai voando Duna, voo 9250. Voo no 094, decolado ao 08, chame o controle em 119.8. 198, voo no 094. Controle de Salvador, voo no 094, transfere. Voo no 094, contato radar, suba para nível de voo 370, via saída Momo. Ok, é, via saída Momo para 370, mas não vai poder virar à esquerda não, vai poder no máximo pro a 060. Gente, autorizado, Gol no 094. Quando possível, autorizado direto código. Ok, 094. Salvador, muito bom dia. Azul 2743, 5 meia milhas para a posição, pessoal, para o voo de Salvador. Voe na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 050, com a velocidade 2409. Afirmativo, voa no Bomed, desce para 50, aliás, 050, o Azul 2743. Informação ao meu confere. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São Bruno, Leda Mote. Tampeso 10 após pulbar e conforme rota. Transponda 5964, controle 199 decimal 8. Uno, Leda Mote. Uno Serra, Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Uvo 1, Leda Motiva. A saída da EL não é mais utilizada. Modificou para São Uvo 1, Leda Motiva. Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda Motiva. E confirme o nível copiado é 340. Confirme o nível copiado. Seja mais para essa parte pronto para o feedback aqui na rede. Ano 094, após o desvio autorizado, Abuco. Precisa direto a Abuco, voo no 094. Vai até 9660, prossegue instrumento para Salvador. Até 9660, suba para 3000 pés, aguarde contato radar, o ajuste em Salvador no 095. Azul 2743, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 2743. Solo Salvador, é o American 229, para informar o termo de rebote. Gente, América 229. Azul 2743, inicialmente desce até o nível de voo 080. 08043. 1094, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45. 2525, pode ser, Google. Amaeté 9660, está sob contato radar, a 44 milhas sudeste de Salvador. Foi na Proditap, para interceptar a chegada do Bomed 1, aguarde descida. Amaeté 9660. Amaeté 9660, controle. Gol 9250, desça para 2000 pés, autorizado a final LS Way, responsabilizado. 2000, Azul 2743, desça até o nível de voo 060, e vetoração para o sequenciamento, mantenha a presente proa, o limite o localizador. Desce para o 70, vai manter a proa, o limite o loque, 2743. Azul 2743, o nível autorizado 060. Desculpa, 060. Azul 2743, informa que vai seguir o tráfego na sua posição de 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo ao nordeste, cruzando o nível de voo 050, em descida para 2000 pés, um Boeing 737-800. Está visual com ele, o 2743. Azul 2743, desça para 3000 pés. O ajuste no 014, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Desça 3000, aguardando 2743. Azul 2743, para interceptar o localizador, curva direita, proa 050, reporta estabilizado. 050, reportará estabilizado, 2743. Fechando a linha 200, acione a identificação, via chegada com médio 1, desça para nível de voo 050. Desça para 2006, o ajuste no 014. Autorizado a final ali, a Tuxway, repassabilizado. Gente, desce para 2000, autorizado, repassará estabilizado. Autorizado, gol 129250. Boa 9250, completo final ali, a Tuxway, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 118-0, obrigado. Azul 2719 autorizado, qual é o seu aguarde para o funcionamento? Aguarde, eu estou 014, tráfego avistado, autorizado o pouso, pista no 0. Vento 1 no 60 grau 079. Ele pousa 10 grau 9250. Tá 3191, 212 a bordo, 6h40, alterna a Campinas. Taxi TV, Apache 1 no Índia, ponto de espera chamando. Torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0, no 4. Apache Índia 18, 6 no ponto de espera, tá 3191. O 2743 estabilizou? Afirma, estabilizado. Contato final da SXWay, chame a torre, frequência 118, decimal 6, azul 2743. 186, obrigado. Bom Salvador, bom dia, azul 2743, final estabilizado. Azul 2743, bom dia, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 2743. Azul 4082, bom dia, aciona identificação, via chegada bom médio 1, desça até o nível de voo 060. Azul 4082, livre. Boa tarde, quanto mais próximo será solicitado uma redução. Voo 9250, solo aos 25, direita 121, décimo 1. Direita 121, Ronald. Eco, mantenha as condições de visuais. Voo na Pro de Paris, reporte para a descida. Aqui, Batista, vamos iniciar a descida agora para 5.500 na Pro de Paris. Excelente, copiado, Victor Golf Eco. Ajuste em Salvador, 9014. Tem Alfa Juliette, portão 1 a 0. Alfa Juliette, portão 1 a 0. Correio 2743. Correio 2743, pista livre, autorizado pouso, vento 160 graus, 059. Pista na parte. Deve de pouso 1 a 0, 2743. M200, desça para 2000 pés, livre da restrição de TAP. O ajuste 9014, autorizado. Afinal, ali é sexual e responsabilizado. Livre da restrição. Utilizando o Alaité 9660. Abaixa 9660, complete malha sexual, chame a torre, frequência 118 decimal meia. 1186. Abaixa 9660. Abaixa 9660, continue a aproximação, abaixa a autorização de pouso. Ajuste na 014. Seria repetir para o 9660. Maitê 9660, continue a aproximação, avance de autorização de pouso. Ajuste no 014. 014, aguardando a autorização, 9660. Tá 3191, condições de decolagem imediata, 5 autorizadas? Sim, Maitê. Tá 3191, ali, mantém cortando manobras. Ali, mantém, 3191. 743, solo de 27, libera direito, chame solo 121, decimal 1. Solo, prendido primeira direita, solo 121, decimal 0, 743. Juno 91, autorizado, decolagem imediata, pistona 0, vento 180 graus, 0612 nós. Iniciando no 03, Juno 91. Confirmação pelo aviso 27 ou 19? 71. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre 118 decimal 6, 18,6, controle frequenta. Frequência 119.80, ajuste 1-0-4, bom voo. Autorizado via Índia, lá ponto 026, controle 19.8, 1-0-4, ajuste 7. Desvendo 1, depois 4. Salvo Salvador, ajuda 743, desvendo. 1-2-1-1. Paulo Salvador, ajuda 743 e 38. 2743, autorizar ataque para o pátio 3 de Alfa Kilo quando lá observe o sinalizador. 3 de Alfa Kilo, ajuda 743. 9660. Toca e arremete para o novo procedimento, senhora, depois do pouso final. Gente, confirma apenas o procedimento? A critério desse, do controle. Gente. Autorizado, toque remetido 10, vento 970 graus, 07 noite. Abaixa 9660. 9660. 191, decolado às 29, chame o controle, 119, décimo 8. 198, bom dia, 3191. Hoje, Salvador, bom dia, 2279, ponto de espera, 0,49. A 2719, mantenha a posição. Mantenha a posição, 2719. Da direita, 3191, melhor. É 9660, tocou e remeteu aos 31, suba 2000 pés e chame o controle, 119, décimo 8. 2000 e controle, 1198, vai até 9660. Solicita desvio à direita na 225, evitar formações, aproximadamente 50 milhas. Então, 3191, no centro autorizado, desvio. Salvador, 9660. Aberta é 9660, suba para 2000 pés, curva esquerda, proa 310. Esquerda, 310. Estabilizado, LS-X-Way, 6200. Fechando a 6200, confete final LS-X-Way, chame a torre, frequência 118, decimal 6. Azul 4082, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado, sinal de X-Ray, reportabilizado. 2000 pés, no 014, autorizado X-Ray, reportabilizado, azul 4082. PAN 3191, após o desvio, autorizado por seguro. Após desvio por seguro, 3191, obrigado. 30 graus, 05, nós. A Tango Vitor Golf Eco, desça para altitude de tráfego no 1500 pés, o ajuste em Salvador no 014. 6200, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pista pouso, pista no zero, acena 6200. Azul 2719, decola 235, transponde, acione 5164 e chame o controle 199, decimal último voo. 5164, 198, obrigado, bom fim de semana. Controle Azul 2719, bom dia. Azul 2719, bom dia. Troque o seu transponder para 5164. 5164 estacionado. Aguardando. Cruzando 1.500 pés, suba para nível de voo 340. Após 2.000, foi Leda. 340 cruzando 2.000, Leda. 2719. Abaeté 9660, curva esquerda, proa 280. Esquerda 280, 9660. Chanai 6200, solo 36, libera direito, chame solo em 1, 2, 1, décima 1. Chanel 6200, autorizar ataque para parte 1, via Alfa, reportando ataque 6 Juliette. Via Alfa, reportando para Juliette, 6200. 082, estabilizou? Visão, campo 4082. Complete na linha, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 118, 6402. Um abraço, seu cliente. Da 3191, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 12835, boa tarde, da 3191. Boa. 120 graus, 059. Autoridade pouso, 100-4072. Até 9660, curve à esquerda, proa 250, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 250, aguardando, vai até 9660. É 6200, autorizado ingresso via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02. 6200. Gol no 556, aprova o copy. Pronto, gol no 556. Gol no 556, autorizado Salvador Galeão. Via Pesulo 44 até Porto Seguro. OP 9857, Mão Sul. Nível de voo autorizado, 360. Saída São João, Leda, Doclo. Decola da pistola 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5411. Controle Salvador, pena frequência 119, decimal 80. Confirme a saída. Salvo 1, Leda Doclo. On direct right interceptar o peso 44. Salvo 1, Leda Doclo. Vai interceptar a... o peso 44. Porto Seguro, Upper November 87, Consul. No 360, 541 da transponder, 119, decimal 8, controle, ou não? Bora 556, decolando a pista no 0 com primeira curva à direita. Não, no 0, primeira curva à direita, ou não? Zona 556, entrou. Subou no 556. Prossiga. Tá pronto para puxar essa nave, Bono 556. Bono 556, observe o Airbus da Avianca, vai irá parquear no portão 02 após o parqueamento do mesmo autorizado no 04, chame táxi. Após o parqueamento do Avianca, autorizado o Bono 556. Para interceptar o localizador, curva esquerda para o 150, reposta estabilizada. 150, reportarei estabilizada. 9660. Direita, solo 211, azul 4082. São Paulo, Goiânia, 360, informação Romeu. Então 3745, chamou para cópia? Afirmo. Então 3745, autorizado Salvador, São Paulo, Congonhas. Via Pesulu 10 por Bar, via Pesulu 6 após MU, DCT com fim, DCT Chalmod, ou Pesulu 30 em Tite. Nível de voo autorizado 360, saída São Vuno, Leda, Motiva, decola da pistola 0, com primeira curva à direita. Transponde 54 no 5, controle Salvador, pé na frequência 119.80. Autorizado com o 360, a Pesulu 10 por Bar, a Pesulu 16 após MU, com fim de São Mod, a Pesulu 30 em Tite. Subida São Uno, Leda, Mótica. Decolada 1-0, curva à direita, 5-4 no 5 e controle 1-1-9, decimal 8. São 3745, o deixamento está correto, no 08, chame pronto. Porta na fronte. Salvador Azul, 4082, ligou na época na Alfa, não sei se você parece. Azul 4082, autorizado ataque para o pátio 1, via Alfa, pode ataque 2 e 10. Pátio 1, via Alfa, reporta na Juliette, 4082. 0, informe intenções. Já toca, arremete, posa na final, na 1-7. Já vai ter 9660, reporte para o cancelamento. Confirme-se quem chamou? Posa na 1-7. 9660, autorizado. Toque remetida, pistão na 0, vento 180 graus, 03 nós. Tá certo, vai. 9660. Paulo Salvador, Bono 556, 136 a bordo, 3 horas, 2, 3 minutos, alterna Guarulhos, pronto para o táxi. 3 horas e 2 minutos, alterna Guarulhos, confia em PLB? Bono 36, 3 horas, 2, 3 minutos. Gente, o Bono 556, 3 horas e 2, 3 minutos, autorizando táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre. 118.95, ajude altímetro no 0. 1-4, confirmando a frequência da torre, 1-1-8, decimal 6. 1-1-8, decimal 6, 1-0-1-4, 1-5-6. O azul 402 autorizado, ingresso via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 402, confirma. Salvador, bom dia, gol no 556. Gol no 556, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o gol no Pós-Vigo 1790, informação Sierra, confere. Para Recife autorizado, via Pesouro 17, nível de voo 370. Saída Cuca, Jamuaru, decola destino 0 com primeira curva à esquerda. Transponder. 54 no meia, controle Salvador, pé na frequência 119.80. Azul 4441, bom dia, sua identificação, via chegada do MED 1, desça até o nível de voo 050. Chegou o seco visual com campo? O que está acontecendo? Já está visual com campo. Chama a torre, frequência 118.6, Atacango Victor Golfiano. Victor Golfiano. Atacango Victor Golfiano, passam 390 com curva pela esquerda, aguardando instruções, ajuste na 014. É Victor Golfiano. Gol na 556, autorizado, alinhar e manter pista na 0. Alinhar e manter na 1-0, gol na 5. Do 402. Confirme quem chamou? O azul 402, senhora. A gente está no 01 aqui, só aguardando o sinal para poder prosseguir, senhora, até o gate. Azul 4081, a espera monitorar sua frequência, mesmo dessa providencial. Informo para a Alfa 34, 1.500 pés em espera sobre a SEASA. Paciente, 9660. Teste, paciente na informação Sierra, posição 5, autorização de tráfego Guarulhos. Está 9007. Informação Sierra confere para Guarulhos autorizado, via peso 1-0, conforme a rota do plano de voo, nível de voo autorizado 340. Saída São João 1, no Lê da Mótiva, decola da pistão 0 com primeira curva à direita. Transponder 5426, controle Salvador pela frequência 119.80. Está autorizado Guarulhos, nível 340, segue via Upper Slow 10. Decola da 10, São Uno, Leda, Mótiva, com curva à direita. 54226 é o transponder, 198 é o controle. Está 9017. Está 9017, está correto, está pronto. Está 9017. Romeu Serra do Leco, prossiga. Muito bom. 2500 pés para Veracruz. O Papa Romeu Serra do Leco com rumo sul. 60, avistado, autorizado pouso, pistão na 7. Vento 1,40 graus, 04 nós. 9660. Bono 556, decolada as 49, chame o controle, 119, decimal 8, novo 1. 19,8, gol no 556, boa, bom dia. Frequência 119, decimal 80. 7, aguardando a autorização de pouso. Espero confiar. Você azul eco, cotejamento correto, confirma o PLB. E alternativa? Gente, o Papa Romeu Serra Azul Eco, chame a torre em 118 decimal 6, fracionamento táxi decolagem. Serra Azul Eco, prossiga. Autorizado acionamento, repasse para a decolagem, Serra Azul Eco. Aí tem a 9660, solo as 50. Agilizando, autorizado, espiritual 180, reporte livrando na papá. Tudo reportará livrando na baita, 9660, agilizado. Bruno 962, acione identificação. Governadora de Gomed, para interceptar a chegada do Gomed 1, desça até o nível de voo 060. Descendo 060, para o Gomed, está recebendo um pequeno desvio, depois o Gomed, o 962. Gente. Papatango, Vitor, Papa Charlie, aguarde. Plan 4714, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, autorizada, final de efeito e responsabilidade. Descendo a 2.000, solicita o RNAV da 1.0, Plan 4714. Plan 4714, sente, desça para 2.500 pés, na produção revista 3.66, autorizado, e ele é suíço e responsabilidade. Descendo para 2.500, avisa 3.66 e autorizado RNAV da 1.0, tá? 4.7.4. Papatango, Vitor, Papa Charlie, prossiga. Ajuste Salvador no 0.1.4. Papatango Vitor Golf Eco avistado, autorizado pouso, pistão na 7, vento 130 graus 04 nós. Vitor Golf Eco. Sente, acione o transponder 5174, mantém as condições visuais, reporte no através do interlado. Papatango, Vitorinda e Juliette, bom dia. Manda as condições visuais, no 1.500 pés, via corredores. Reporte passando Paripe. Controle, voo 1556, solicita voar Doclo para evitar formações. Plano 556, livre desvio, aguarde coordenação com o centro Recife. Livre desvio, plano 556. Plano voo 1962, está ficando de esquerda e poderia participar, tá? Obrigado. Autorizado Itap, 1962. Itap, 1962, obrigado. Azul 4441, desça para 2.000 pés, autorizada a final aliança X-Ray, reporte estabilizado. O ajuste no 014. 10.0014, autorizado, sendo estabilizado azul 4441. 1962, desça até 4.000 pés, o ajuste no 014. 3745, livre canal, chame táxi 08. Mandando para o táxi, 3745. Gol no 962, desça até 4.000 pés. 4.000 pés, gol no 962, chame. Gol no 556, autorizado, direto do óculo. Boa, Doclo, gol no 556. Lima, Papa Mike, prossiga. Nós ficamos ali ponto de Almeida, para o dia, 944, pode começar a locada 0147, é o meu ônibus. Lima, Papa Mike, sim. Mantém as condições visuais, teste pés, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte final para pouso. Cruzar entre Duna e Simbra, reporte para a final, Ângelo Eco, confirme, fora do solo? Fora do solo, Terra Ângelo Eco. Terra Ângelo Eco, mantenha o setor, informa o Airbus da TAM, já na final da 1-0, ok? Aguarde autorização para o cruzamento do campo. Se autorizado, Terra Ângelo Eco sai com o plano de Paris, a 510. Gente, aguarde, mantém o setor, iremos coordenar com o controle. Terra Ângelo Eco. Mantenha o setor, Eco. 4714, complete final ILS X-Way, chame a torre, frequência, atenção, ILS Whisky, chame a torre, frequência 118.6. 118.6, tá, 4714. Whisky Lima Echo, sente, tudo em condições de usuário para nível de voo 905, reporta atingente. Controle autoriza a prosperada na presença do Índio Júlio. Vitor Índio Juliette, inicialmente mantém a parede. Parede, Índio Júlio. Ono 556, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. Controle Recife 1251, alterna 128.35, Ono 556. Controle, Papa Romeu, Serra Azul Eco. Papa Romeu, Serra Azul Eco, mantendo condições visuais a 500 pés. Fica atento ao helicóptero 1, Robson 44. Na sua posição de 12 horas a 5 milhas, prosseguindo para a Serra Índia, Eco Índia. Vai manter atento, Serra Azul Eco, não está visão. Após a passagem do Airbus que pousa na 1-0, autorizado, alinhar e manter. Sérgio, após a passagem do Airbus, alinhar e manter. Fica atento, helicóptero na sua posição de 2 horas a 4 milhas, mantendo 500 pés no rumo oeste. Está certo, está na gestão da TM-324 do Porto de Serajá, indo para onde? Pode copiar, não? Para ingresso no Interlagos, o Vista de Azul. Sente, reposto de asa visual com campo. Serra Azul Eco está visual com a aeronave, às 12 horas. Entendi. Está 3745 para o táxi, gabinete 164, 3 horas de serviço, oferta no Galeão. Tal 3747, autorizando a taxa até o ponto de espera, via Pátio no Índia. No ponto de espera, a torre. 118.6, ajuste altímetro no 04. Baixo, 18.6, ponto de espera, 14 horas, ajuste da 3745. Plan 3378, autorizado. ITAP. Plano 962, desça para 2 mil pés, autorizado a final ali a sexo e remontabilizado. 2000, acompanhamos para o visado da X-Ray, gol 1962. Azul 4441 estabilizado, pista vista. Azul 4441, completo final de X-Ray, chame a torre, frequência 118.6. 18.6, bom dia, Estreito, bom fim de semana. Bom dia, bom pouso. Primeira curva direita. Transponder 119.80, controle Salvador. 119.80, torre 119.60, o transponder 5431. 78. 4.014. Papatango, Vitor Índio Charlie, informa helicóptero na sua posição de 12 horas a 2 milhas, mantendo 500 pés. Seria para o Vitor Índio Juliette? Vitor Índio Juliette, corrija. Não tenho helicóptero à vista, está mantendo 1.500, mas tem a pista à vista, tá? Tem, tá boa a transferência, o Vitor, Índia, Juliette. Yuri. Lima, Papa Mike, direção na final da dia. Lima, Papa Mike, frequência livre. Graças, boa feliz. Papa Mike. Para parte 1, no Via Alfa Juliette, portão 06. Autorizado, Alfa Juliette para o 06, 5794. Azul Eco. É 213, Centro da Informação Sierra. Centro da Sierra. Aguarde só mais um instante, cópia, vamos considerar o nível. Escuta. Tango, Vitorinda, Juliette, minha torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, graças, Júlia. Cordial, boa tarde, Papatango, Vitorinda, Juliette. Papatango, Vitorinda, Juliette, passam 360, com curva pela esquerda sobre a posição CIAS, aguardando instruções, ajustando a 0 no 4. Cara, seria possível manter a proa até a costa, depois retornar na do vento da 1-0. Tem uma formaçãozinha aqui, uma chuva bem na vertical do Ceasa. Azul 4441, autorizado, pouso pista no 0, vento 17, 0 graus, 04 nós. Líder pouso, controle baixado, checado, azul 4441. Papatango, Vitorinho e Juliette, informa o tráfego 1 no pés, próximo à perna do vento da 1-0, irá efetuar o cruzamento do campo, recorte visual com o mesmo. Matheus, está mantendo 1500, ainda não avistou o tráfego, o Vitor Índia Júlio. Seu tráfego na final da 1-0 também avista, cara. Gola 790, decolada 02, chame o controle, 1-9, destino 8. 198, boa tarde, gol 790. Papatango, Vitor Papa Charlie, informação de tráfego, Papa Alfa 32, setor norte, sentido contrário, 1.500 pés, aproximadamente 1 hora, reporte visual com o mesmo. Porque eu tô com ele aqui no Tiquez, porém não visual. Gente, Papatango, Vitor Índia Juliette, efetua em 360 com curva pela esquerda.